Beleza, após o desenvolvimento, obrigado. Afirmativo, 360, Galeão, Apesolo 10, SMAP, Lúbito, após conforme plano de voo, 198 controle, 5570. A saída com curva direita da 10 é da El Leda Motiva. Autorizado, formulada no plano de voo no perfil da El Leda Motiva. 1198 ao controle, 5570 aciona, só confirmando a Pesolo 10 até o MAP após o Lúbito e intercepta a chegada no Rio. O TAN 3, 197. Bravo Lima, Chame Torre, Rio 8, 1895. Obrigado pelo serviço, até daqui a pouco. A gente vai manter a linha do litoral, curva direita, limite o farol de Itapuã, que não lembrava. SMAP, direto Lúbito e após conforme plano de voo. 119.8, 5573. Lima, Bravo Lima. Boa noite. Estabilizado o canal agora. A pista na zero, a encostar atrás do externo, se autorizado, base pela direita na 7. Sim, chame para o cancelamento do plano, ok? No externo, lembra o link. Ok, me chamarei. Senhorita, eu compreendi o 2545, a secundária não consegui. Alternativa 126, decimal 85. 2685, até a volta, querido, obrigado. Está passando o estado, portanto, cancelamento, comando pela direita na frente, Lima Bravo Lima. Lima Bravo Lima, cancela o 53, base autorizado pela direita, reporte base baixado travado, Lima Bravo Lima. Reportar a entrada na base baixada e travada, o Lima Bravo Lima. Bravo que Luiz está visual com o Eco 50 Papá agora efetuando base pela direita? Afirmativo, está visual com a aeronave efetuando a longa base pela direita da 17, 2090. Ok, rapaz, ele já está autorizado o cruzamento da final da 10, mantendo separação com o mesmo. Vai ser o número 2 para início de toque arremetido na pista 97, o INE November Alpha. Afirmativo, da presente vai efetuar o cruzamento do eixo 9028 e vai manter na retaguarda do mesmo como o número 2 para início do toque arremetido, INE November Alpha 97. Direto ao bridge, 6259. Bravo Lima tem livre fundo, pista 97, 150 graus, 10 anos. Boa, na Bravo Lima, foi. com 190 a bordo, 330, Fernando Campinas. Campinas, 330, confirme PAB? 190. Até o ponto espera, está livre, 2.18.95, 1.018 o ajuste. 1.018 ajuste, livre ponto, 7.3. 1.97, maneira 3.4. Indian Vender Alpha, já cruzou o estão 9028, solicita agora giro de base, da 17 pela direita, já avisou a aeronave na curva da 17. Autorizado, girar base, reporte, aguarda para toque emitido, Indian Vender Alpha. Autorizado, girar base pela direita 17, vai aguardar a autorização para ter emitido em Indian Vender Alpha. Cruzou 1 November. Bota 45, 18, 95, torre 35. Solo ao 56, confirme 45. Na sua direita, frequência livre. Chamei 6259, chame Recife 13325, alternativa 13395. Recife 13385, alternando 13395, 6259, boa noite, querida. Primária confirmando 13325. 325 na primária. Pode esperar só. 1895, atorcido. Livre toca remetida, pista 17, 150 graus, 10 nós, em dia 9 graus. Livre toque remetida 97, Indian Vender Alpha. Oi, boa noite, 3197, boa espera pronta, 190. 3197, alinhar e decolar 150 graus, 10 minutos. Alinha e decolar 3197. Tá 3, formado 7. 2 de novembro, livre táxi, chama para ingresso. Decola 00, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite. Liberal, Fatoque remete ao 00, curve à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, ingressa a perna do vento da pista 17. e aguarda para girar a base, o Índio November Alpha. Índio November Alpha autorizado, curva esquerda, cruzamento do campo, vai aguardar, vai aguardar para girar a base, Índio November Alpha. Autorizado, Eco November, ingresso na 197, reporte alinhado e pronto. Possibilidade de coordenar a flor de Monte Vabutan 397? Sete, somente boa letra. Boa da letra, obrigado. River Alpha, mantém a perna do vento da 197, aguarda para girar a base. Vai manter a perna do vento da 197, vem da River Alpha. Boa noite, identifique com 1018 no altímetro 10, mantém 2000 direto do turno. 1068. Também batei a transmissão, entendi a identificação, desceu para 2000, 1018, direto do turno, 2000 na tela. Não entendeu correto o 1068. Parabéns, então, mas bem baixo a transmissão. Perfeito, é importante eu entender. Tá bom. Graças a Deus. Se eu queria voitar, tá bom também. Não, dono, mas não é direto. Ok, temos um acordo. Agora, temos um acordo, finalmente. Sul 1 November decola ao 04, controle 198, boa viagem. 198, Eco Sul 1 November. Controle Salvador, Eco Sul 1 November decolou na sua escuta. Eco Sul 1 November, boa noite, prossiga conforme autorizado. Seguindo conforme autorizado, Eco Sul 1 November. 0 graus 10. Está com a metida para o Índio November Alpha, pista 97. Direto Porto Seguro, Eco Sul 1 November. Direto Porto Seguro, livre a sessão 085, Eco Sul 1 November. 37, passando 60, última Recife, 156, decimal 25. 3325, obrigado. Autorizado, o Índia November Alpha, toque arremete ao 07, curva à esquerda, ingresso perna do vento da pista 17 e reporte para girabaço. Índia November Alpha vai curvar à esquerda, vai ingressar na perna do vento 17, vai reportar na base. Índio November Alpha, pronto para girar base. Autorizado, Índio November Alpha, girar base. Reporte final para toque remetido. Girando base, reporte para toque remetido, Índio November Alpha. November Alpha, livre toque remetida, pista 17, no 5 graus, 10 não. Livre toque remetida, cabeceira 17 para o Índia November Alpha. na perna do Vendão 97, vai reportar de base. 971 no alinhar e manter. No decolagem autorizado no 50 graus 10 minutos. William Noveveral autorizado base para toque remetida, o vento no 50 graus 10 minutos. Autorizado base para toque remetida, o William Noveveral. Transmitindo em mais alto som agora, está autorizado ele é, pode estabilizar. Autorizado ele é, já pode estabilizar. Agora clareza 5, muito bom. Obrigado por essa boa notícia. Eu que agradeço, senhor, por falar com mais alto. Obrigado. Salvador de base para final na captura do 7, Wendy Nova Beralfa. Índia Novembral para livre toque remetida, pista 97, 950 graus, 10 metros. Livre toque remetida para o Índia Novembral. Voo 968, agora estabilizado o procedimento LS X-Ray da pista 90. Ok, voo 68, passou Duna, torre 118.95, boa noite. 118.95, até daqui a pouquinho, voo 968. Estaremos aqui. Um abraço, até já. Patrulha de Salvador, gol 1971, saída da EL, 1400 subir. 1971 da Gol, boa noite, direto Leda, vigilante. Boa noite, direto Leda, graças 1971. Pois não, IRS X-Ray, na pista 90, mais 2 milhas para o externo. 565. Eu trouxe aqui a saída do IRS. Mike Oscar, transição, Fox Romeo Oscar, Tango Índia. Lima, Brasil, Lima, Ecologia, Salvador para Serra da Vida, Tocano, 1210, 1219, Fox, Compartilha de Voo, saída Bambi, transição, Fox, controle 1198, confere 17 esquerda, Momo Frote. Pátio 5, confirma o teu 3 a bordo, prossegue com a torre em 118.95. A curva esquerda vai engraçar na perna contra o vento da 10 e acordar o cruzamento de campo para o Índio Novembro Alfa. Voo 1168, cheque trem livre pouso, 1950 graus, 10 nós para informação, Charlie 1950, à sua direita, vai manter a pena contra o vento da pista 10, não vai interferir. 7 no tráfego, ajuste no 08, livre de pouso na pista no 0. Voo no 168, obrigado. Prossiga, Lima Bravo Lima. Autorização para acionamento, para o táxi, para o chama o táxi. November Alpha, virtude 360 pela direita. Retorno 360 pela direita, Luz de November Alpha. Solo 19, direita, no 211. Frente, direita, 211, no 168. November Alpha, da presente, já está autorizado o ingresso na perna do vento da 17 e reportar para girar base. Autorizado, ingresso na perna do vento, cabeceira 17, reportará girando base, o índio de November Alpha. Controle voo 971, haveria a possibilidade de coordenar com resistência por automática? Aguarda o 971, mantenha direto o LED inicialmente. Mantendo o LED. Juliette, ponto 14. Alfa Juliette pro 4, não nome 8. Índio November Alpha, autorizado. E da base, reposto final para torre emitida. Mandará na final, Índio November Alpha. Mando Índio November Alpha na final, cabeceiro com 7. Índio November Alpha, livre toque emitida. Pista no 7, no 5, 0 graus, 10 1. Remetido no 7, Índia November Alpha. 71, passo 200, chama Recife, 133-25, boa noite. Sete, chama Centro Recife, 1-3-3-9-5. 133-25, alternando o ponto 95. 1-3-3-2-5, alternando 3-3-9-5, gol, 1-9-7-1, boa noite, pessoal. Milhas do oeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 085, chamele Alto 201 do Boveiro. Será Alfa autorizado girar curva esquerda, ingressa a perna do vento e reporte na final para a toca emitida. Autorizado, perna do vento, cabeceira no 7, vai reportar na base para a toca emitida, onde não vai dar Alfa. Ok, livre de táxi, chama para ingresso, linha Bravo Lima. Mantenha a posição, linha Bravo Lima. O Índia November Alpha autorizado girar base, livre toque emitida pista 17, 150 graus, 10 não. Autorizado girar base, livre toque na 17, o Índia November Alpha. Bravo Lima, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. Lembra Alfa, toque remete aos 30, curva à esquerda, ingresso perna do vento da 17, aguarda para dirigir a base, Índia 90. Muito bem, Lembra Alfa, vem ingressar na perna do vento da 17, vai, vai aguardar para girar a base, vai reportar para girar a base. Lima, Bravo Lima, livre decolagem, pista 97, 95 graus, 10 mais. November Alfa, autorizado a girar a base, reporte final para a toque emitida, o Índia November Alfa. Do base, o Índia November Alfa vai reportar na final. Tango Lima, Bravo Lima, decola aos 3-4, mantenha a proa e chame o controle 19-8. Dois Salvador, entra na Europa, girando base final, cabeceira 17. Linha November Alfa, livre toque remetida, pista 17, o vento 150 graus, 10 mais. Livre toque remetida na 17 para o Índio November Alfa. Uma transição fácil. Vigilância, Lima, Bravo Lima, submantém 310, Bravo Lima. A vigilância submantém o povo agora, como é o eixo da pista? Não, pode curvar a esquerda agora direto bom. Até a direita, se for melhor. Então, curva a direita, então, direto ao mundo, o Lima, Bravo Lima, submantém 310. Positivo, está livre. Está cumprindo mais da Elva Arbor, da São Paulo. A rota Pêsulo 10? A nossa rota é a Pêsulo 1 no meio. Filativo, é da Euleda, Poileda, Mótica. Maravilha, obrigado. Eu te chamo aí pra cobra, obrigado. Comunicação, 7 mantém 2000 pés, 10118, direto Duna, vigilante. Direto Duna, 2000 pés, 22, tá, 3000. November Alpha, estou com o RMT 37 direita, vai cruzar o eixo pela direita. Cruza, virando a direita, o November Alpha. Só com coordenação, é só pôr o sinal 97 para o Indiana Liberal. Liberal, suficiente, após o sinal. Qual será o sinal, Indiana Liberal?

De November Alfa, pra quem tá livre. Meia, meia, dois. Vamos, tá. 62, completa a LS, torre 1895, tem um bom pouso. Graças, chama a torre, uma boa noite, excelente domingo. Igualmente para todos nós. Valeu. Controle Salvador, boa noite, Oxané 6300, cliente da IEM. 6310, Oxané, boa noite, desce, mantém 2000 pés, direto Duna, altímetro 1018, 6310. 2000 Duna, 618, 6300, obrigado. 3045, só um instante. Ah, escuta, obrigado. Meta 10, ó. Livre, pausa na 10, 3662. Salvador, uma boa noite, Duna 096, passa 225 para o motorista. 096 da Gol, boa noite, aciona a identificação, desce 3000 pés, 1018, direto Duna. 3000 pés, direto Duna, 1096. Decola da 10, direita da Leda Motiva. Intercepta Pesulu 10, prossegue Bridge, Pesulu no meia, Bravo Pesulu, direto Trive, e após conforme chegar. Controle 119.8, 5006.